170, limite de decolagem, pista 90, vento 190 graus, 92 nós. Crescendo, 170. Decolou ao 50, controle no 20, décimo 80, uma boa viagem. 2080, obrigado, bom trabalho. Para o táxi, 1098, 58 a bordo, 2 horas e 40, Fortaleza. Da Índia, ponto de espera, chama novamente, 1015 ajuste, 1098. Índia, ponto de espera, chamarei novamente, 1098, 1015. Autorizado alinhar e manter, capteiro no zero. Ali manter no zero, gol no 090. Livre decolagem, pista 90, vento 90 graus, 92 nós. Autorizado decolagem, dono 0, gol 098. 5098 decolou aos 55, 1208, boa viagem. 208, bom dia. Boa noite, passageiro 2228, informação Bravo. 2228, Bravo Contrário, pronto, copia. Copia. 2228 está autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, curva direita, a bordo, elefa, o piloto, Conquista. 075 com o transponder e o controle 120.80. 80, vitória da conquista, decola da 10, direita na árvore, elefa, após elefa, piló, GDC, 5075-1208, e forma que não cumpriu ainda da superior da casa de vida versão. Tente cumprir inferior, chame pronto para o puxa. Tente cumprir inferior. Torre Salvador, uma boa noite, o Xander 6258, final da 10. 6258, boa noite, ajuste no 095, continue na aproximação, reporta quando baixar de checar. A reportar continuando no 095, ajuste o Xander 6258. 6258, cheque trem, pouso autorizado no zero, vento 190 graus, 129. Ah, autorizado pouso no zero, trem está baixado e travado, 6258. Chanel 6258, seu solo 06, livre à direita, chama o solo 121. Ah, mantenha a minha escuta, Itaquipe via Alfa, no portão Cidade Leste. Ok, na sua escuta ainda vai Itaquipe então via Alfa e vai manter a Cidade Leste, o Chanel 6258. Juliette, portão 5. Juliette, para o portão 5, 6258, uma boa noite, bom ingresso. Salvador, boa noite, gol 1972. Gol 1972, boa noite, continue a aproximação. Reporte abaixado, esticado, ajuste 905. Positivo, vai reportar, 1972. Passar o Índia Serra, tem o trem embaixado, travado, é lado na linha. 1972. Na 972, ele viu pouso, pistola 0, o vento no 80 graus, 9 nós. Gente, foi autorizado, gol 972. Salvador Azul 4062, aproximação final. 4062, ajuste na 05, continua a aproximação. A guarda pista livre, aeronave que precede acabou de tocar, pode ser. Continua a aproximação Azul 4062. No parte 3, autorizado, chão protagonista. Autorizado. Foro 972, solo aos 105, livre à direita, FV Alfa, mantenha antes da taxa de quilo. Alfa, mantenha antes da quilo, gol 972. Foro 972, foi modificada aqui a posição, taxi de alfa reportante da Juliette. Antes da Juliette reportará. Azul 4062, cheque trem, pouso autorizado, 90, vento no 0 graus, 129. Livre, pouso na 10, azul 4062. 4062, seu solo 017, vive direito, chame solo 121, e mantendo minha escuta, taxi Alfa, aquilo para o parte 3. Fique atento ao sinalizador no parte 3 e uma aeronave, uma TR da passarela, finalizando o push. Alfa, aqui no parte 3, o azul, Juliette, portão 02, 1972. Portão 2, obrigado e boa semana, 972. Torre Salvador, gol 1172, estabilizado, 1-0. 1-1-72, boa noite. Ajuste no 015, continue na aproximação e passo como baixar de checada. Gente. Gol 972. Para o táxi, passarelo 2228, POB de 64, 5 horas e 20, alterna Salvador. 2228, parte 1 no Índia, ponto de espera 18, mantendo minha escuta, chame novamente com ponto de espera, 1014-2228. Gente, até o ponto de espera da 1-0, lá chama novamente, 1014-2228. Estabilizado visual, gol 1172. 1172, check trem, pouso autorizado, 1-0, vento 180 graus, 139. E o repouso na 1-0, gol 1172. Zero, 0, 4, 2, 2, 2. A Ali mantém, capítulo 10, 3228. Ali mantém 10, 3228. 1172, seu solo 22, livre à direita, taxi via Alfa, a porta antes da Juliette. Então, Alfa antes da Juliette, 1172. Ao alinhar, livre decolagem, pista na zero, vento no 0 graus, no 2 mais. Ao alinhar, tem livre decolagem na passadeira 2228. Está iniciando 2228, poderia confirmar o vento? 180 com 12. Grato. Os 228 decolou os 25, 12080, boa viagem. Controle Salvador, 12080, ótima noite. Alfa Juliette, portão 07. Juliette, para o portão 07. bom dia, é o Dan Mike Bravo Alfa. Bravo Alfa, prossiga. Autorização de reforço da posição 12 para a posição 10. 12 para 10, é isso? Positivo, da 12 para 10. O Dan. Ok, na escuta, obrigado. Gente, bom dia.